pensei que a culpa era sua, Rony. Foi esse tempo que eu passei lá na rua, vendendo sonhos, querendo alguém pra ir morar na lua, neném. Hoje amanheci com muita dor de cabeça, meu único remédio, sua certeza. Você me tratando feito um bicho que chora, eu te tratando feito mina que geme. Emendando pro Jagunço, vai ligando a Rabeca. A próxima banda é Bicho, Casa de Bicho. Casa de Bicho. Só vão tocar uma música de um minuto, aí vai vir o Rabequeiro, vai fechar. Muita hora nessa calma.